fiquei pensando, porque eu sou assim. Pensativo, desconfiado com todos que olham pra mim. Eu gosto do silêncio, assim eu me sinto bem. Quase igual Gandhi, eu me sinto zen. Dá meu caderno que eu vou fugir da cidade. Eu vou levar o beat comigo, eu vou voltar com a minha obra de arte. Na minha mochila eu vou levar meu canetão. E no sapato eu vou lançar minha tag no portão. Levo comigo também o meu fone. E a massa segue sempre querendo um iPhone. Eu nasci na comunidade, favela, chamado o que quiser. Só não desmerece achando que eu sou qualquer. Pelo jeito largado, gingado, eu falo errado. Favelado, discriminado, com o cabelo armado. Minha roupa e meu cabelo é tudo que eles veem. Engraçado, olho pra ele e vejo o padrão da TV. Guiando almas vazias, essa é minha intenção. Que meu sonho se renove a cada composição. Não vim pra ganhar palmas, eu quero ganhar almas. E se houver barreiras, serão ultrapassadas. Guiando almas vazias, essa é minha intenção. Que meu sonho se renove a cada composição. Não vim pra ganhar palmas, eu quero ganhar almas. E se houver barreiras, serão ultrapassadas. Eu nem fumo nem bebo, já tive problema em casa. Pai dominado pelo vício da cachaça. Agradeço a Deus, minha mãe, minha rainha. Não deu tudo o que eu quis, mas o que eu precisaria. Valeu meu irmão, por me incentivar. E toda vez que eu subo no palco eu peço pra Deus me abençoar. E quem falou que nada certo não ia virar? Hoje vai dar o play pra nos escutar. E na quebrada tá criticar a situação. Os políticos vêm mesmo na época de eleição. Eu nem tô preocupado com treta no rap. Eu quero passar a mensagem pra todos esses moleque. Que meu sentimento ultrapasse folhas e linhas. E meus versos se eternizem em cada alma vazia. Desculpa mãe, se eu não fui seu orgulho. Eu não quis ser doutor, quis passar a mensagem pro mundo. Guiando almas vazias, essa é minha intenção. Que meu sonho se renove a cada composição. Não vim pra ganhar palmas, eu quero ganhar almas. E se houver barreiras, serão ultrapassadas. Guiando almas vazias, essa é minha intenção. Que meu sonho se renove a cada composição. Não vim pra ganhar palmas, eu quero ganhar almas. E se houver barreiras, serão ultrapassadas. Aí tio, Gavi MC, Grupo Termo, Baque Sonoro, Lodo Studio, tamo junto. Miller nos beat, valeu Moody.